Tem que tem, muitos que julgam pela cor, pelo estilo de vestimenta. Jesus é o centro das atenções, razão exclusiva da existência, fundamento da nossa crença. Com ele na frente destruo o principado, potestades, toda a ordem de Satanás. Ele é meu conselheiro, advogado, príncipe da paz. Tem mais, onde está indo? Não saia correndo, fugindo, fingindo não ser contigo. Aqui o papo é sério, a ideia é de valor. Não faça como o profeta que olhou o exterior. Ao invés de julgar, bote o joelho no chão e vai orar, se humilhar diante do Criador. Dessa maneira ele vai revelar e mostrar quem eu sou. Abra do olho, se liga aí, herdeiro da glória, filhinho amado, povo escolhido, referência do céu na terra, no inferno. Espinho na garganta, elemento indesejado, contrariando o mal, vou dissipando trevas da vida dos mortos de espírito que vêm pela carne. No entanto, aos pequeninos Deus dá o conhecimento para compreender e enxergar o milagre. Aqueles que criticam, você que fala mal por não conhecer uma frase do meu texto. Pra sua informação, te vi no vale dos ossos secos. Testemunha é forte, abala corações, tirando o sossego. Promete nos descer. Não adianta fugir, não tem como escapar. Jesus vai te queimar. Acusador, acusador, acusador. Acusador, acusador, acusador. Não adianta correr, não adianta fugir, não tem como escapar. Jesus vai te queimar. Acusador, acusador, acusador. Acusador, acusador, acusador. Com palavras agressivas, estou fortemente armado pra sair, lutar. Venceu o adversário número um de nossas almas com o escudo da fé. Apaga os dardos inflamados, a espada sagrada corta o pecado, corrigindo aqueles que julgam próximos seguidores do acusador. Dentro das igrejas, fazendo seu trabalho sem ganhar nenhum real. Promovendo contendas, fuxicos e divisões. Não conhece o perdão, tomam da santa ceia com pecado encoberto, mas hoje foi revelado, caiu tudo por terra. Doutores da lei, fariseu, escriba hipócrita. É momento de relaxar, se enquadrar no versículo de Isaías que diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar. Desprezar o Egito e seu sucesso, deixar de julgar o seu próximo, invocar o Senhor enquanto está perto. Falo como aquele que propagou no deserto, batizando no Rio Jordão. Não pego como afronta, e sim como um alerta. Escute e guarde, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, se entregando às avarezas, tropeços, comendo, bebendo dos manjares, se prostituindo com os deuses do inimigo. Não adianta correr, não adianta fugir, não tem como escapar. Jesus vai te queimar. Acusador, acusador, acusador. Acusador, acusador, acusador. Não adianta correr, não adianta fugir, não tem como escapar. Jesus vai te queimar. Acusador, acusador, acusador. Acusador, acusador, acusador. Aqui não falo eu, e sim a voz do Pai Eterno, que abala e estremece as estruturas do inferno. Não queira apodrecer, sofrer devagarzinho, morrer pouco a pouco, aproveite o momento. Aceite a Jesus enquanto é tempo. A espada está afiada, pronta para desabar. O fim dos tempos é próximo, calamidade é imediata do juízo. Juízo, ninguém vai escapar. Derrube a capa, saia dessa farsa. Evite o furor, o derramar da taça. Converta-se ao Senhor, receba vida eterna, fonte de água inesgotável, fluirá do interior daquele que essa ideia abraçar. No coração não duvidar, venha, conheça seu chamado. Não deixe o pecado cantar no seu ouvido, dizer que está dominado. Isso é tolice, conversa afiada, não passa de mentira, vento de engano pra destruir as almas. Muitos julgam e pecam, precisam mudar. Avalie sua vida, veja se está tudo certo. Naquele dia, muitos serão barrados na porta por terem mentido. Julgado seu próximo, não julgue para não ser julgado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não adianta correr, não adianta fugir, não tem como escapar. Jesus vai te queimar. Acusador, acusador, acusador. Acusador, acusador, acusador. Não adianta correr, não adianta fugir, não tem como escapar. Jesus vai te queimar. Acusador, acusador, acusador. Acusador, acusador, acusador.